município tem tido uma grande preocupação com o desporto para todos, o facto de tentarmos chegar sempre a todas as faixas etárias e a todos os oliveirenses, sem exceção, e com este torneio preocupamos-nos com aqueles que têm mais de 35 anos, que já não praticam, neste caso, futebol federado, mas que ainda podem e devem participar nestes convívios desportivos. Foram 8 as freguesias que participaram este ano e no seu total juntámos sim mais de 150 participantes. O quinto lugar já estava atribuído à freguesia de Lagares da Beira, o sexto lugar à União de Freguesias de Lagos da Beira e Lagiosa, sétimo lugar ao Voque das Várzeas e oitavo lugar Bobadela. Ontem realizou-se o jogo do terceiro e quarto lugar, que opôs a freguesia de Seixo da Beira à União de Freguesias de Penalva de Alva e São Sebastião da Feira. O jogo foi ganho pela freguesia do Seixo da Beira, que se classificou em terceiro lugar, e a grande final, que aconteceu às 18h30, opôs a União de Freguesias de Oliveira do Hospital e São Pai de Gramaços à freguesia de Nogueira do Cravo, e o campeão foi novamente a União de Freguesias de Oliveira do Hospital e São Pai de Gramaços, num jogo emotivo e bem disputado, e a União de Freguesias de Oliveira do Hospital e São Pai de Gramaços fez assim o penta, ganhando pelo quinto ano consecutivo. Portanto, de facto, tem uma boa equipa e tem sido também um desafio para as outras freguesias tentarem conquistar este torneio. Mas, acima de tudo, o que nos preocupa a nós é que exista o convívio desportivo, e para mim, em particular, e ontem o Sr. Presidente da Câmara dizia o mesmo, o grande momento deste torneio é quando juntamos todos os participantes e todas as equipas num convívio à mesa no final destes encontros. Esse é o momento mais importante, porque aquilo que nós pretendemos é, de facto, o convívio desportivo e incentivar a prática desportiva. A tal política que nós reforçamos e vincamos bem de desporto para todos, nós temos um concelho muito rico na área desportiva e no associativismo em geral. No que ao desporto diz respeito, temos clubes importantes, clubes que fazem um trabalho incrível na área do desporto, desde a formação dos mais pequeninos até à terceira idade. O trabalho nestas áreas é de veras importante, porque o desporto é uma escola de formação. Nós também educamos através do desporto, ensina-nos a trabalhar em equipa, ensina-nos a ganhar e a perder juntos, e tudo isto é muito importante. As regras que os nossos jovens aprendem, também as aprendem com o desporto. E depois, naturalmente, que o município apoia estes clubes, estas associações desportivas, e paralelamente apoia o desporto de lazer e de manutenção. Esse tem sido o nosso trabalho, de nos preocuparmos com todos os oliveirenses no geral, e